segue seus passos. Naquela noite fria, eu senti a dor, senti sua agonia. Te dei a confiança e você não sentia. Estava do teu lado e você nunca, nunca me via. Isso nas brasas do pecado, e o sofrimento fui eu quem curou. E mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol, a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca, eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Isso nas brasas do pecado, e o sofrimento fui eu quem curou. E mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol, a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca, eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus.